Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a Comfort Club e eu sou o JC. E agora você ouve o primeiro programa da web radio comfortclub.com.br. Este é um programa feito por DJs e amantes da música eletrônica. E o set que você vai ouvir foi produzido pelo coordenador do site, Acosta, e faz uma pequena homenagem ao DJ Ricardo Guedes. Para quem não conheceu ou sabe pouco sobre Ricardo Guedes, além de DJ, ele foi radialista, programador e coordenador. Foi residente das extintas casas noturnas Toco e Contramão e ganhou o prêmio de melhor DJ por 4 vezes na revista DJ Sound Magazine. Apresentou, no início dos anos 90, o programa Garage 70 na extinta 9 FM. Foi um dos principais DJs da Rádio Energia 97. Dedicava seu programa Volume 97, sucessor do House Definition. Infelizmente, no dia 14 de junho de 2010, faleceu aos 46 anos em casa, vítima de um AVC. Bom, vamos ao que interessa, reproduzir um pouco do que ele tocava no programa House Definition, começando com High Gate Pitting. Aumente o volume! Can I get a hand? Club. comfortclub.com.br. There's a bullet in the gun. There's a fire in your heart. You will move all mountains that stand in your path. Till the end of all time, I'll be by your side. Always dream that I'm yours and I'll dream you're mine. Fight fire with fire, fight fire with fire, not enemies with love. Fight fire with fire, fight fire with fire, not enemies with love. comfortclub.com.br. We'll be right back. Radioclub.com.br, a sua web radio. Espero que você esteja curtindo muito esta seleção. Hello Pups in Scar, You Want My Love, e antes 308V, Sun Project. Por aqui o som não para. A gente continua com Wisdom of the All. Just enjoy yourself tonight. Let the madness and the music get to you. comfortclub.com.br. Comfort Club. We'll be right back. Yeah. comfortclub.com.br. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. Gente, One Condition Now, Mad Fit. Uma homenagem super singela, mas de coração, do nosso coordenador Acosta, aqui da Comfort Club, uma super homenagem ao DJ Ricardo Guedes. Espero que você esteja curtindo a programação House Definition, homenageando este grande DJ. Agora, a base mais usada nos funks cariocas de antigamente e do programa Curtindo uma Viagem com Celso Portioli, The Sequence MP Music. Aumente o volume! Oh, comfortclub.com.br. Say to me, and they were, I wanna. hip DJ? Well, first, you have to know that the discs that these DJs spin aren't compact discs, but old-fashioned records. And that DJ stands for disc jockey. Programa com Mecha Heads, Night School. Espero que você tenha curtido muito esta homenagem. E se você quiser ouvir novamente, aguarde a reprise em nossa programação ou acesse o site compotclub.com.br e vá no menu podcast. E agora um recado. Se você é DJ e quer mostrar o seu trabalho aqui na rádio, entre em contato pelo e-mail contato@compotclub.com.br. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Forte abraço!